one of six. Okay, go ahead with officer. Patão Vitor e Lerte, acionamento e táxi até a Oscar, chama para grava. Salvador, Papa Romeu, Oscar, Mike Delta. Papa Romeu, Oscar, Mike Delta, autorizado o circuito pela direita pista 7. Chame cruzando a final pista 10 para girar a base pela direita no 7. E autorizado o cruzamento da final da 10, formará no cruzamento para a base pela direita no 7, acho que é mais alto. Entra no 2, pronto, pode estar acelerando a nave na final. Oxenem 3 no 2, pistão no 0, autorizado alinhar e manter. Mantém 3 no 2. Informações de voo e alerta, estamos centro Recife, na frequência 126, decimal 0. Certo, agora com 7, 126, 0, muito obrigado, vamos fazer o trabalho. Vitor Juliette, temos uma Kombi ingressando na Oscar. Após o 180 ficará visual com a viatura. Até a Oscar na sequência, autorizado. Ok, então é parte quanto na Oscar, Julie? É o Gol 21 no 71, no solo azul no meio, direito 1219. 69. 63, 12. Vento 130 19, decolagem autorizada pelo governo. Juliette. Alfa da Juliette, Gol 2171. Era o cruzamento da final da 10, Oscar Mike Delta. Autorizado, base final, Oscar Mike Delta. Aponte baixar travado. Autorizado, base final, apontará baixar travado. Tudo isso para a pista 17, Oscar Mike Delta. Na minha 312, é claro, 18, controle 120, 18, boa viagem. 35. Confirma a frequência? 128, decimal 35. 12835, obrigado, bom dia. Controle Oxanem 6312. Oxanem 6312, contato radar na decolagem, sua para o 350, via saída PUCA. Via PUCA, 350-63-12. Está iniciando todo momento. Sim. Gente, Vitor, estou com o ciclótico da Omni na conta final aí de base para final pista 7, aguarde para ingresso. Então, acho que a Mike Delta pode ceder aí a decolagem para o Juliette. Ok, Julie, ingresso e decolagem imediata. Conforme então, ingresso e decolagem autorizado para o 7, Vitor e Juliette, vento 120 graus 109, 1017, contigo. 2171, autorizado ingresso, pátio 1, portão 07. Pátio 1, portão 7, igual 2171. Portão 3304, agora vai aguardar o Boeing da Gol ingressar no portão 07, após livre puxa acionar a chamada. Portão 07, livre puxa acionamento 3304. Autorizado, aeronave da 10, tá? 3896, reportar estabilizado. Mike Delta, cheque o trem, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 10, né? Estamos baixado e travado, um trem de pouso baixado e travado e autorizado pouso na pista 17, acho que é o McDonald's. Vitor Índio Leste, decolado aos 20, controle 1, 20, decima 8, até a volta. 208, eu regresso para o trabalho. Controle de Salvador, passando com o Vitor Índio Leste, decolou no posto. 396, autorizado Serra Vitor 372. E vamos ligar na 14. Confirmado, está autorizado a produção Serra Vitor 372 e o final da mensagem não recebeu. Vamos coordenar a 14, a sua foi a última solicitação. Ok, pode aproximar a final do RNAV também, 3896, descendo para 1600. Finalmente desça para 2500 pés, o 3896. Desce para 200, 3896, guarda. Papa Tango, Vitor de Juliette, mantém-se em condições visuais do processo, autorizadora chefe. Quanto possível, estimado para pouso? Mantém-se em condições Oscar Mike Delta, no solo aos 2-2, direita, pátio 4, frequência legal, estacionar, bom dia. Direita, pátio 4, estacionar. Bom, 984, pode voar, Serra Vitor 366. Autorizado, direto, Serra Vitor 366, gol 984, descendo para o nível 050. 050, Serra Vitor 366. Noite 4, me tem redução para 200. Vai reduzir para 210, pode ser? Afirmativo. Bom dia, 3859, pode estar atrás. 3859, bom dia. Pista 10, autorizado a linha decolar, vento 120 graus, 089. 10, autorizado a linha decolar, 3859. 04, com um total de 227 a bordo, 3 horas e 30 a cabina. TAN 3304, autorizado o táxi via Patchum no Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, quem negar 10, 17. 10, 17, Patchum Índia, até o ponto de espera, quanto mais? 2, 9, 20, obrigado. Desça para o 1700 pés, a porta de serviço 372. 1700, 372, 3896. O 1184, desça para 2500 pés, o ajuste no 017. Autorizado a aeronave da pista 10, reporta para o serviço 366. Desde 500, 1017, vai reportar no Serra Vista. Controle 120, decimal 8, Goiás. 208, bom dia, 359. Faltamos Vitor em Vila Juliette, nosso lado para reportar nesse discursor, sem limite de frequência para a autocoordenação. Serviço 372-7396. 3296, torre 118-95. 118-95, 3896. Muito graças, o visual ficou bonito aqui. Oi, Salvador. Bom dia, TAN 3896, estabilizado final em nave da pista 10. Bom dia, TAN 3896, tráfego avistado, pista 10. Pouso autorizado, vento no 10 graus, 089, ajuste no 017. Autorizado, pouso, pista 10, TAN 3896. TAN 3304, mantém o ponto de espera. Espera. Manda para ali do procedimento, né, pro 1184. Autorizado, gol 1184. Oficial. Acionamento, reporte para o táxi, Gosca oficial. Gente, então o táxi até a Papá chama para cruzamento, oficial. O TAN 3304 está pronto? Afirmo. Autorizado, alinhar e manter, se não der. Alinhar e manter, 3304. Obrigado. É, bom dia, vou 1184. 1184, bom dia. Porte serve 372, baixar travado. Airbus da TAM tomando posição para decolagem imediata. Baixar travado já está, meu. Gente, aguarde, está livre, hein? Tá, 3304, vento 100 graus, 109, ajuste no 017, decolagem. Tá autorizado. Livre decolagem ao alinhar, rota 3304. Salvador, bom dia, Altar 3896, livrando aqui. TAM 3896, autorizado o táxi via Alfa Juliette até o portão 06. Alfa Juliette para o 06, TAM 3896. Então, vou na Approach Mari, para interceptar a chegada Mari e desça para o nível 050. Mari, 050. TAM 6311, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, Zulu na 0. Nível aprovado 360, saída da El, Leda Morte, para a primeira curva à direita, pista 1 a 0. Acione 5007, controle Salvador, 1208. Aqui no plano que a gente tem, tá apenas depois do Luno 0 até Taubaté. O Xanem 6311, apenas confirmando o transponder 5007. O Xanem 6311, cotejou o correto, chame para o posicionamento. Cruzamento autorizado, táxi via Mike Lima. Na Lima mantém a posição, chamando Sol em 121 nesse manobre. Uniforme, táxi via autorizado, Mike Lima. Na Lima, chame Sol 219 para o táxi Del Paz 3. Quadro 32, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado. Salvador Departure, 10-3-3-0-4. 04, radio contact, climb 25 level 360 via Arbor 1. Roger, climb 25 level 360, Arbor 1 departure, 10-3-3-0-4. Da curva direita, pista 1 a 0. Acione 5003, controle Salvador, 1208. Autorizado Guarulhos, Centro 3663, saída da El, Leda, Motiva. Na 3663, cotejo correto, sendo posicionamento. Até a Tapacha para cruzamento. Tenta movimentação de reboque aeronaves entre o Pátio 5 e o Aristar, aqui não estão em comunicação bilateral com a gente, ok? É, tá ligado, abraço. Oscar Golf Serra. Autorizado ingresso pátio 1 até o pátio 3, na escuta. 1 ao 3, vamos ver. Salvador, bom dia, gol 1184, entrando na foto. Gol 1184, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, gol 1184. Oscar Golf Uniforme. Autorizado ingresso pátio 1 até o pátio 3, escuta. Autorizado ingresso pátio 1 até o pátio 3, escuta. Posição e chame Solo, 121, décimo 9, para prosseguir até o parte 3. Meia para o RNAV da próxima zero. Aguarde para a cópia Oscar Golf Terra. Guarda. Oscar Golf Terra, confirma o nível? Gente, aguarde a cópia. Mantenha a posição TAN 3663. Solo, Gol 1-1-4, você manda a Juliette. Gol 1-1-8-4, mantenha a posição antes da Juliette. Antes da Juliette vai manter, 1-1-10-4. Copa Tango, Índia Bravo, número 3 para a Copa e aguarde. Oscar Golf Kilo, mantenha a posição, aguardando. Pateu, volta você. 1184, autorizado ingresso, Pateu no portão 04. Pateu no para 04, gol 1184. Oscar Golf Kilo, autorizado ingresso, Pateu no até em frente ao portão 06, aguardando para prosseguir para o Pateu 3. Aguarde para a cópia Oscar Golf Kilo. Meia 48, desça para 25000 pés, o ajuste 1017, autorizado Arnaldo da Piscina 0, reporta no Serra do seu 366. Deixando 2500, repassarei 366. Uniforme, autorizado Serra Bravo, Papa Lima, conforme a rota do plano, nível 1-0-0 autorizado, decola na saída Momo, DCT, primeira curva à esquerda, pista 1-7, acione 5563, controle 1208. Controle 1208, Oscar Golf Uniforme. 1208, obrigado. Papatão, Oscar Golf Uniforme, que esteja correto, sem para acionamento. Acione e chame em táxi, Oscar Golf Uniforme, confirmando, decola da 1-7? Ah, na 1-0, no mais de 6. Sim. Oscar Golf Kilo, autorizado, continua o táxi até o Pate 3. TAM 3663, livre por Chessanã, chame táxi. Confirme para o solo. É o Oscar Golf Sierra, para a autorização e acionamento no 3. Aguarde para a cópia, Oscar Golf Sierra. Tráfego Salvador, bom dia, azul 2724, sentido da Golf, autorização Aracaju, nível 170. Aguarde para a cópia número 3, azul 2724. Sim, a gente confirma a saída prevista. Fuca, Aracaju. Trabalhando com 2171, notícias das transmissões, autorização, São Paulo, Congonhas. Número 4 para a cópia, aguarde, gol 2171. Escuta. TAM 3304, chama acesso recíproco na frequência 2000. Isso, 2724. Cuca, Aracaju, azul 2724. Sente, 2724. Papatango, Oscar Golf Sierra, cópia. É tudo, receita. Papatango, Oscar Golf Sierra, autorizado Sierra November, India Charlie, conforme a rota do plano, nível 100 autorizado. Decola na saída Momo, DCT, após a decolagem, curva esquerda, pista 10. Acione 5571, controle Salvador, 1208. Tentei merecer, curva esquerda na Momo, 5571, acionamento agora. Controle 1208, Oscar Golf Sierra. Acima de 1208. Oscar Golf Sierra, aconteceu correto, acione chamitax. Já Bravo, confirmando qual a radial e a distância que irá se prestar. Sim, já aguarde um instante. Salvador Copa, Oscar Golf Kilo, aguarde para a cópia. Oscar Golf Serra, autorizado táxi via Pátio Uno e Índia, ponto de espera da 1-0. Torre 11895, QNH 10017. Onde espera na 10, torre 2295, 10017, Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, confirme o POB e autonomia. Está com 04 a bordo, 5 horas de autonomia. Serra no Salvador. Copiado, Oscar Golf Serra. Ah, Papá Romeu, Tango Índia Bravo, cópia. Romeu, Tango Índia Bravo, autorizado Sierra November, 500 pés, decola na proa Whisky, adicione 0137, controle Salvador 1208, a curva conforme instruções da torre, decolando de Enrima. Bravo 09, ajuste 07, pouso, autorizado. Pouso autorizado. Índia Bravo, cotejou correto para acionamento e decolagem, torre 11895, QNH 10017. Taco Sabatango, Aço Golfo de Forma, Pátio 3, 04 COB, segue a autonomia, Alcana Salvador. 04 no POB, Oscar Golf Bravo. Oscar Golf Uniforme positivo. Sim, Papatango, Oscar Golf Uniforme, autorizado táxi, Pátio Uno Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10017. Autorizado ao ponto de espera da 10. Oscar Golf Uniforme. Para o táxi 263. 224 a bordo, 3050, terra comum. TAM 3663, autorizado táxi via Pátio Uno Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10017, da passagem ao Charlie 208, saindo agora do Pátio 3. uniforme após o irmão gêmeo. Vou terra, alinhar e manter. O 100 autorizado conforme a rota do plano. Decola saída Arbor 1, transição após direto, pista 100. Acione 5541, controle Salvador, 1208, primeira curva à direita. Conforme-se a uma centena da curva à direita da condona 10, com a torcida Arbo 1, após direto, 1208, 5895, controle 5541, no transporte. O Oscar Gostinho para acionamento, estamos com 04, 3:20, acionando Salvador. Papatango, Oscar Golf, Kilo, o cotejamento foi correto. Aguarde para iniciar o táxi. Olá, Salvador, bom dia, Golo 648. Golo 648, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Papatango, Oscar Golf, Kilo, autorizado táxi via Patiú, Ninja, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10117. Solo 2171 para cópia. Número 2 para cópia, aguarde. Azul, Gol 2171. Azul 2724, autorizado Aracaju, conforme a rota do plano, Golf 677, nível aprovado 1070, decola na saída Conde, primeira curva esquerda, pista 10. Acione 0273, controle Salvador 1208. Repete só o código, transponder, por favor. 0273. Papatango, Golf Sierra, declara os 48, controle 208, boa viagem. 208, bom trabalho, senhor. 0273, transponder. 1208, controle azul 2724. Azul 2724, controle correto, sempre pronto. 2724. Estacionamento 311, mantenha a posição, aguarde para iniciar o push. Gol 2171, autorizado São Paulo, conforme a rota do plano. Nível 360 autorizado, não ponto Luna 0. Saída da Eule da Motiva, primeira curva à direita. Pista 10, acione 5016, controle Salvador 1208. Gol 2171, para São Paulo, autorizado, conforme o plano, pêndulo 10, o nível 360, da Eule da Mótima, curva da direita, pista 10, 5016, 1208, gol 2171. Controle 1208. 1208. Gol 2171, no cotejo correto, sempre puxa estacionamento. Demora para o estacionamento. Gol 1648, ingresso Patio 1, portão 05. Patio 1, portão 05, na mesma. Oceané 6311, autorizado, puxa essa na chanta. Zero, autorizado, na verdade. Falta bastante tempo. 3 ainda 3, mantenha a posição. Mantenha a posição, 3, não é 3. Prólogo 2171, pushback, acionamento, posição 7. Prossiga, Gol no 648. Eu solicito um rapaz da Israela aí, para chamar a aeronave aqui no 5, por favor, não tem ninguém aqui. Ok, será coordenado. Frequência 120, décima 8, vou dar. 08, obrigado, amigo, bom dia. Bom dia, até a volta. Nós chamamos a tarde. RNAV é partido de 368. 4000 pés, partido 368. Fazer o GMTS na chegada RNAV. RNAV 250, controle. RNAV 250, autorizado RNAV, reporta passando a chave 366. Controle, bom dia, do Papatango, Oscar Golf Uniforme. Papatango, Oscar Golf Uniforme, contato radar, suba para nível de voo 100, via saída Momo. Desceu, via Momo, Oscar Golf Uniforme. Cabral, está na próxima ao periferi, vai manter o sobrevoo a baixa altura aqui sobre o mar. A fiscalização do Cabral. Cabral, chamador de frequência 1 ou 8, gente, repórter 372, a chanela 250. O TO 363 tem condições de ingresso de decolagem imediata? Afirmativo, 363. Ok, autorizado. Aliás, decolar, pista no zero, vento 100 graus, 109, ajuste no 017. Daniel, decolar, subida MOMO sem restrições. Então, sem restrições na MOMO, onde você faz? Aproximação, aguarde pista livre, o 321 da Tanjana e seu anulagem. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, Oxanemé 319. Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, Oxanemé 319. 372, azul 2510. Na 6250, pista no 0, vento 100 graus, 8 nós. Pouso autorizado, pista no 0. Pouso, o 6250, porta dos pássaros na preocupação. Meia-meia-três, decolado ao 5-5, controle 1208, boa viagem. 1208 para 3663, obrigado. Sim. Vai dar o destino. 317. Com que é autorizado direto de destino, então muito mais do pouso. Muito bom dia, OTAN 363, decolar suas coisas. Fez contato radar, passaram no Rio 3.0, vou direto Leda. Direto Leda, OTAN 363, obrigado. Controle, óbvio, você é a voa direto destino, nosso estimado de pouso será o 1310. 310, copiado. Valeu. Então, lógica, Golfe Uniforme, controle. Segunda, prossiga. Golfe Uniforme, informe a proa ideal do destino. 350. Dono autorizado, táxi via Patio Ninja, ponto de espada da 10, torre 11895, quem negar 10-7. Autorizado 10-7, procede até o ponto de espera lá de 295, gol 2171. Gol 2065 para Guarulhos, seja 360. Gol 2065, aguarde um instante para a cópia. Pista 190, pouso autorizado. Teve pouso, eu sou 2590. Gol 2065, cópia. Gol 2065, autorizado Guarulhos, conforme a rádio plano, pouso Luna 0, nível 360 autorizado, saída da Euleda Motiva, primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5031 no controle Salvador, 1208. Conforme para Guarulhos, nível 360, Alfa Zulu, certo, 1-0. Da Euleda Motiva, primeira curva direita, decolando da terra, 5031, no transponder, 1208, controle de saída. 1-2065, proteja o correto, sempre puxa acionamento. Está pronto para o pushback, treinamento, 1-2065. 2065. Aguarde para iniciar o pushback da prioridade aeronave que está no táxi para o portão 08, ok? Ok, depois que ele está no 8, nós estamos de pushback, obrigado. Após será autorizado, gol 2065. Um 2590, no solo aos 59, direito 121, décima 9. Direita, solo 192, Patango, Oscar, Golf, Kilo, Vento, 120 graus, 109, Degrote, autorizado. Sul 2590, Taxi Alfa, Kilo, Pacho 3, posição 3, Lima. Pacho 3, Lima, 2590. Janamea 250, ingresso Taxi Juliette, posição 8. Sul 2065, posição 9, condomínio com equipe de solo, após o Avianca parquear no 08, autorizado o despegue do nível no 9, sem táxi. Acredito que após as vias estacionando hoje, estamos dentro do pushback. Muito obrigado. 10, aciona a identificação. Para nível de voo 050, via chegada Mário. Via Mário 50, iniciará no ideal. O identificou, azul 2780. Controle, o óbito de treino, quando fica a mudança de regra da presença, em condições visuais do óbito de treino. Patão Bosca Golf Sierra, IFR cancelado 1201, informa o nível que vai manter, é o 085 ou 105? 085, atingiu. O sinal de pouso permanente do outro lado. 085. Estou passando essa Golf Kilo da cola da 190 para cima da árvore. Bosca Golf Kilo, contato radar na decolagem, suba via 6 árvore 1 para nível 100. Estou acertando na árvore 1, grato a essa Golf Kilo. Golf Kilo, forma para o ideal destino. A ideal, senhorita, é a 2... 250, senhorita. Eu vou segui-lo copiado. Três sete oito zero, vou tirar sua revista 368. Dois sete oito zero. 2780, prossiga. Boa, direto Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, graças. Controle, bom dia. Papapá, Écoli, Marrocos. Papapá, Écoli, Marrocos, prossiga. Écoli, Marrocos, decolou o grupo Lula de Guarajuba. Já comprou a de Vera Cruz, corredor Axé, pro a de Abrantes. Segue para Salvador. Negativo, Vera Cruz. Vera Cruz. É a prima lógica, qual é o tipo que se mantém, POB e o código acionado? Mantendo agora no momento 410, está com 01 a bordo, 2 horas de autonomia, para alocar 2 mil. Abandonando 170, azul 2780. Chené, 6311, vento 120 graus 109, ajuste 07, declaro autorizado. Oi, Salvador, muito bom dia, 2171.090 por nós. 12171, pista no zero, aliás, e manter pista no zero. E mantém 2171. A prova para a climática, informa o tipo do equipamento. É o Romeu 44, não é o climática. É climática, só que o código será 0127, mantenha forte. Reporta ingressando no Interlagos para prosseguir para Vera Cruz. Sim, reporta na Interlagos, é climática. Decolado 05, controle 120, décima 8, boa viagem. 08, boa, né? 30. Controle controle de Salvador Bosch, 6309, passando 1400 pés, condições visuais solicitadas. Leda. É, 301, autorizado Leda. 960, corrijo, é o voo 2065, 181 a bordo, 4 horas e 5 minutos, alterna Campinas. Alternativa e autonomia, por gentileza? Alternativa Campinas, autonomia 4 horas. Foi autorizado, engenho alfa, ponto espera, 295, ajuste de altímetro, 97. Engenho alfa, 295, obrigado, voo 2065. Aeronave modulando junto. 3663, frequência do centro Recife, 12835, 1251. 2835, obrigado. Confirme que chamou o controle para regresso. Alguém de Abraão, frequência livre, chama no regresso. Golf Kilo, informa o estimado do pouso. Está chamando o pouso, senhorita, ao 1245. Controle, o Eclima Oscar passando Interlagos. Eclima Oscar, mas ingresso no corredor Interlagos, reporta no CEASA. O Eclima Oscar conhece a localidade, senhora. Eclima Oscar, aguarde terminação para a torre. Eu vi que ele trau. É afirmativo, o Eclima Oscar. Salvador, gol 2171, decolou na Bael. Oscar, mantenha então o litoral, reporta por aqui. É com Lima Oscar, repassando através por aqui, para o cruzamento do campo. Afirmativo, o Eco Lima Oscar. O 2171 no contato radar, foi para nível 360, via DAEL. 360, via DAEL, gol 2171. 2780, desça para 4000 pés, ajustando 017, autorizado o procedimento terminado. Meu Salvador Conquista, autorizado, nível 120, conforme o mandado do plano. Levala pistão 97, curva à direita, saída Arbor, transição LF, controle 120.8, transponda 5032, Juliette, até lá. Salvador Rosca, Golf Sierra, 45 milhas para o oeste do Verde Salvador, teve Serra da Encerrada, para informação de voo e alerta, estamos centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. Rio Joanes, Jaguar no mar, este encontro é a praia de Buraquinho. Reporte próximo a Buraquinho, então. Teremos um 737 da Gol para a decolagem, evitando aí o setor de decolagem da pista 1-0, para não conflitar com o 37 da Gol, ok? Afirmativo, reportará o Eco Lima Oscar. 4 autorizados, chame táxi. Ele posicionamento às 27 da Salvador. 0 da Rio Belo, escuta para a Porto Seguro. Autorizado, Salvador Porto Seguro, 3160, Golf 677, Golf 190, curva direita, saída Coral, controle 120.8, transponda 5046, 227, 7. 540 com a informação, Golf. 9540, aciona a identificação. Desça para nível de voo 080, voa 7. Sierra Vitor 368. Sierra Vitor 368, descendo ao nível 080, azul 9540. Adriano Imperador. Grande, um abraço. Outro. Táxi autorizado até a Taxi Romeo, reporte para ingresso, Papa, Papa, Jet Hotel Romeo. Alterna 1, 251, bom voo. 251, alterna 251, 1, boa. Controle, qual é o número para pouso do Azul 9540? 9540, número 2. Autoriza a sua de turna, mantendo, atingindo lá 2 motéis em high speed. 9540, mantenha para a Serra do São 368. Aguarde o 366, então é Renato. Ok, se é autorizado, vou direto ao 366, ok? Venha 368, aguarde para voar 366. Ok, 368, Azul 9540. Azul 2780, passando 368. Azul 2780, Renato passando 366. Passando. Papai pro Lima, acho que não escuta. Não escuta, prossiga, tá visual. Gente, prossiga pelo litoral, reporte livrando o eixo de decolagem pista no zero. Pode estar livrando o eco, Lima, Oscar. Eu 2065, decolado 12, controle 120, décima 8, boa tarde. Obrigado, bom trabalho. Controle, bom dia, voo 2065, decolado na Dael Leta Motima. Voo 2065, contato radar, vou para nível de voo 360, via saída Dael. 360, via Dael, 9540, autorizado, Serra do São 366. Via 366, azul 9540, obrigado. Tem que aguardar a decolagem, Jet, até o meu. 2065, pode ir para o Dael? Autorizado, Dael. É. Voo 2171, chama Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, decimal 1, voo 271. Passando 366, azul 2780. Voo 2780, chama a torre frequência 118.95. Qual é o clima? Jete, até o meu aguarde para decolar, estou com o Robson 44, mantendo o litoral 510, ligeiramente à esquerda do setor decolagem da pista 17, quem? Uma level. Azul 2780, copiou a frequência da torre? 1895.